Pessoal, só antes começando a palestra agora sobre sete raios, lembrando que quem quiser, durante assistindo pelo vídeo, quiser anotar os mantras, são mantras, viu? Vocês repetem os mantras ao ir dormir, que aí normalmente as entidades levam vocês do outro lado para vocês assistirem essas palestras especificamente sobre aquele determinado mantra, etc, etc, etc. Pois bem, pessoal, hoje a gente vai falar dos chamados sete raios. Mas eu vou colocar para vocês uma coisa de uma outra forma, né? Eu vou tentar mostrar para vocês como esses raios surgiram na visão dos extraterrestres, na visão dos espaciais. Porque esses raios aqui na Terra, através das correntes esotéricas, através das correntes iniciáticas, das escolas iniciáticas, das escolas ocultas, e a gente tem uma série delas no planeta, eles foram mudando. O que eu vou tentar explicar para vocês aqui, porque às vezes pode chegar, mas e o raio azul? Por exemplo, minha camisa azul, né? Mas e o raio amarelo, o raio não sei o quê? Não, calma. Eu vou passar para vocês o nome das entidades que, digamos assim, criaram esses, entre aspas, raios, que na verdade são frequências vibratórias, com o objetivo de nos ajudar nesse projeto Terra, mais especificamente agora na transição planetária. Então, para vocês, inicialmente, por que eu coloquei isso aqui? Eu coloquei isso aqui porque os ETs explicam, eles fazem até para nos facilitar com a letra alfabeto, B, C, D, E, F e G. Essa é a forma que eles encontram de subdividir esse H aqui. É a maneira que eles chamam a nossa mônada. Cada criatura no planeta, no universo, nos universos, perdão, no cosmos, cada criatura tem prioritariamente sete, eles chamam de sete idades, ou sete dimensões, como vocês preferirem. Entendeu? Sempre sete. Sendo que a última dela é a nossa dimensão física. Entendeu? Esses seres que, essas entidades que criaram esses raios, elas estão nesse terciário aqui acima, que é um terciário onde só habita seres muito evoluídos, de luz. Realmente é um outro nível de pessoal que está lá, entendeu? Mas então, dentro, nós estamos falando de seres humanos, então estamos falando da raça humana. Quando a gente chega aqui, nessa parte aqui, que é a parte onde a gente se manifesta fisicamente num planeta, por exemplo, como é o caso aqui da Terra, eles explicam que, eu vou subdividir aqui rapidinho, A, vou colocar aqui como sendo A, aqui eu vou colocar como sendo B, aqui eu vou colocar como sendo C. Eles falam que a primeira fase nossa, eles chamam de G, B, Rones, são criaturas que ficam, nós começamos literalmente embaixo da Terra. Se você vê um Geberone hoje em dia no teu quarto, não se assuste não, mas ele é uma figura meio assim, tem um nariz assim, tem que ter umas orelhas grandes, geralmente são pequenininhos, são bem feinhos, viu? Vai assustar um pouquinho. Essa é a chamada fase em que a gente está intraterreno. A gente já está começando a nossa jornada em algum planeta. A seguir, na fase B, aqui, aí a gente vira os Dinas, que são criaturas um pouco mais evoluídas. Quando eu falo evoluídas, eu falo, digamos assim, na área espiritual, porque tecnologicamente, dentro da escala humana, você tem dinas extremamente evoluídos, que inclusive, aí já é uma outra palestra, mas enfim, eles nos ajudam muito aqui, em locais como esse, entendeu? Através de trabalhos de cura, através de trabalhos espiritual. Por exemplo, essa entidade que hoje começou conosco aqui, a Pomba Gira, ela é um dina. Se você olhar fisicamente, ela tem um outro tipo de figura. Mas é um Dina que trabalha com cura geralmente de energia solar, perdão, de energia lunar, que é uma luz indireta, entendeu? Então, esses são os dinas. Aí, seguindo, chegamos nós, que eles chamam de Io, com H-A-Hamnes. É assim que eles nos chamam. Somos nós, seres humanos. Entendeu? Nós somos o que eles chamam de Amaianos, com H. Por quê? Amaianos, porque nós somos separados. Porque até essas primeiras duas fases, os seres são hermafroditas. Ou seja, eles têm os dois sexos e, dependendo da relação, eles usam mais um sexo ou usam mais o outro. Geralmente, quando ele encarna, ele nasce, ele usa o sexo, ou o sexo masculino, ou o sexo feminino, ao bel prazer dele. Mas quando a gente chega aqui, no Iohamnes, a gente aí se separa. A gente tem uma parte positiva e uma parte negativa. Isso gera todo esse, como é que se diz, essa busca no planeta pela sua contraparte. Um lado é positivo, outro lado é negativo. Está aqui na mônada, um lado positivo, outro negativo. E a partir daí, quando a gente passa dessa evolução, a gente vai evoluindo aqui no plano físico, né? Quando vem chegando lá no final, eles aí nos chamam de Dayanos. Os Dayanos são seres, todos somos seres humanos, mas lá no final você já está indo para uma outra fase. Digamos assim, você começou aqui e você está voltando para aquela fase mais, digamos assim, mais espiritualizada falando, no sentido que você vai perdendo a sua dimensão física, para você ir evoluindo. Aí, o que acontece? Esse corpo aqui, eles chamam de Gi. G-I-H. Esse corpo a seguir, acima, eles chamam de Fi, sendo que aqui o I vem primeiro do H, aqui o H vem primeiro. Só que esse aqui, eles botam um outro H, chama Fi-Ra. O Ra significa esse trecho aqui da evolução humana, como também do universo, ou de qualquer que seja o reino, é um trecho onde é só como se fosse uma placa de computador. É todo componentes eletrônicos, é tudo meio assim. Você tanto que as naves espaciais, elas quando fazem essas viagens, que você vê naqueles filmes do Spielberg, né? Ou do Jornada nas Estrelas, que ela vai embora, ela trabalha aqui, porque aqui você não tem nenhum tipo de obstáculo físico, você não tem civilização, você não tem gente vivendo ali. É um espaço, então as naves viajam ali de uma forma tranquila. Esse é o corpo chama Fi-Ra, que normalmente num centro kardecista, por exemplo, eles chamariam de duplo etérico, de corpo etérico, enfim, tem vários nomes, a nomenclatura é vasta em relação a isso. A seguir, nós temos um outro corpo, uma outra etapa dessas dimensões ou idades, como eles chamam, que é o Elai. O Elai, aí sim, você encontra lá um tipo de humano chamado de Elaianos, ou de onde deriva aquela palavra Elohins, né? Então aqui, quando essa área aqui é onde tem as chamadas cidades espirituais do Chico Xavier, onde tem os hospitais, entendeu? Onde tem todo aquele, como é que se diz? Existe civilização ali, entendeu? Você tem planetas cuja fase Elaiana. A Terra, nós temos aqui a nossa Terra tem essa fase aqui, depois eu cito nessa palestra. E você aqui é uma energia, digamos assim, se você pegar a sua canela Elaiana astral e der uma canelada na parede astral, vai doer tanto quanto vai doer aqui para mim. Que isso fique bem claro. Você lá, você tem massa, você olha para as pessoas, é como eu estou olhando vocês aqui. só que numa dimensão diferente. Por isso que às vezes os médiuns aqui da casa que são videntes e clarividentes, eles veem determinada pessoa aqui, mas eles veem como eu estou vendo vocês. Eu não tenho essa clarividência nem evidência. Mas o pessoal aqui que tem explica isso, é interessantíssimo. Ah, eu vi um cara assim, assim, assado, eu vi assado. Aí, claro que aqui você tem vários tipos de raças que vivem nos universos. Pois bem, aqui a seguir, você tem o D, que eles chamam de Dara. Já é o chamado que os espíritas chamam de dimensão mental concreto. Aí você tem mental superior, ou você tem o mental inferior, enfim. Aí essas escolas são, como é que se diz, são das mais diversas possíveis. A seguir, esses três últimos aqui, eles chamam de Kala, de Bi, o Bi eles também chamam de Bi-Ra, porque é a mesma coisa daqui, as naves espaciais aqui viajam a uma velocidade, então, tipo, quando a gente está dormindo e a gente está sonhando e vê uma nave espacial no sonho, geralmente eles vêm dessa área aqui, que é uma área que eles querem trabalhar com a gente em sonho, alguma coisa, essas entidades vêm daqui. E a última é a Aon, que é a última. Essas três aqui, é nessas três áreas aqui que vêm essas entidades que são, digamos assim, que criaram os chamados sete raios, né? Porque foi daqui que essa turma veio. É um pessoal que já está num nível, assim, eles chamam de, é interessante a palavra, eles chamam de AB, H-A-B-L-A-O-S, Ablaos, ou tem outro nome que eles usam também, Orians, são esses seres muito, muito evoluídos. Se, por exemplo, um desses seres aparecer aqui agora, a gente vai ver só uma luz assim, porque eles já não têm nem... Eles podem até ter um formato, se eles quiserem, podem fazer o que eles quiserem, mas normalmente eles, quando... Às vezes a gente fala, tem alguns médicos que falam isso, puxa, eu vi um ser tão bonito que ele vê assim uma luz assim. Quando não é você mesmo vendo a si próprio, geralmente são seres muito evoluídos. Bom, então... uma coisa interessante. O ser humano, eu já falei essa aula aqui, são íons, né? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é basicamente o ser humano, é isso aqui, são 7 íons. Só que quando esses íons estão no começo, quando a gente vira ser humano e vem descendo aqui, eles são pontos luminosos. Entendeu? À medida que o ser vai evoluindo, esses pontos luminosos vão apagando. O que que indica esse apagamento? Indica que aquele ser, naquela determinada idade, ele não há necessidade dele encarnar mais. Mas, por outro lado, você tem seres que começam a evolução deles, porque os ETs explicam que essa evolução ela é feita dessa forma, né? O cara daqui faz uma força para o cara vir para cá, para o cara vir para cá, para o cara vir para cá, para vir para cá. Então, tem seres que, por exemplo, só militam nessa área aqui. Tem outros que militam só nessas duas áreas. Tem outros que vêm só aqui. Tem outros que vêm só aqui. Tem seres que nunca encarnam. Eles ficam aqui por cima. E convivem numa boa com a gente. Eles até conversam com a gente e falam, puxa vida, um dia eu gostaria de encarnar, cara, porque deve ser um negócio interessante, né? Vocês passam um sufoco lá danado, né? A gente tem que vir dar uma força para vocês. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos começar pelo começo. O primeiro casal veio de uma situação aqui. Aqui está o nosso Sol. Aqui você tem... Deixa eu ver aqui onde é que estão os planetinhas aqui que eu anotei, para não errar. Aqui está o nosso Sol. Então, nós temos um planeta, dois planetas, três planetas, aí você tem o quarto planeta e o quinto planeta. Pois bem, os ETs explicam que o primeiro planeta que os cientistas chamam de Mercúrio, certo? Mercúrio, está aqui. Na verdade, para os ETs não é. É um planeta que está dentro do Sol, chamado de Nissal, e ele orbita a órbita contrária do Sol. Esse, para os extraterrestres, é o primeiro planeta do nosso sistema solar. Pois bem, aí você tem Mercúrio, em seguida você tem Vênus, na sequência você tem um planeta que eu vou colocar o nome dele antigo, que chamava Farma, que depois a Terra vem para cá e fica no lugar dele. A seguir você tem Marte, e na sequência você teria Júpiter. Mas entre Marte e Júpiter, você tem uma série de fragmentos. Aqui existia um planeta chamado Darmon. Esse planeta, ele era um planeta que tinha uma civilização patriarcal, bélica, guerreira, mas eles chegaram a um extremo tão grande, que eles... A população deles era uma população, primeiro, só masculina. As mulheres desse planeta ficavam em laboratórios, criando aqueles in vitro, né? Os óvulos in vitro, eram fecundados e só nascia homem no planeta. E eles não tinham nada no planeta, não tinham floresta, não tinham mar, não tinham animais, não tinham nada. Inseto, era uma asepsia absurda. Então, o que aconteceu? Esse negócio deixou... Esse tipo de civilização do planeta Darmon, quem toma conta deles é uma entidade que é gerada por um grupo de... A gente chama de o grupo da bruxaria, né? Aqueles magos que têm um poder absurdo, eles geram uma entidade, uma criatura, que é a semelhança daquela população, daquela civilização. É assim que eles trabalham. Esse é um regime que existe nos universos. Existem dois regimes só. Esse é o chamado regime sudivaense. Agora, esse tipo de regime nesse planeta, tendo chegado à perfeição... Não falta nada pro ser humano ali. Só que no caso deles, eles eram completamente, na minha modesta avaliação, meio doido, né? Os caras não tem mulher no planeta. As mulheres eram confinadas num laboratório só para procriar. Só tinha homem no planeta. Pois bem, aí isso gerou uma frequência dentro da entidade deles chamada ADA, que é uma frequência que vai... Ao perceber isso, um grupo, deixa eu pegar aqui meu papel, um casal que está dentro dessa área aqui que eu expliquei para vocês, Ablaós ou Oriãs, com uma grande nível de espiritualidade, deixa eu ver se eu acho eles aqui, peraí. Ah, sim, estou aqui. Agora é o primeiro nome. Esse casal aqui, ó. Hermon, Arim, e a contraparte espiritual dele, que chama Amisa. Ok? Vou deixar escrito aqui para quem quiser escrever, tá? Esse casal aqui, porque quando os seres passam quase que para a área andrógina, aqui nessa evolução, eles se tornam andrógenos. Ou seja, você trabalha com a sua contraparte espiritual o tempo todo. Então, esse casal, percebendo que estava essa energia no planeta Darmon, percebendo que... essa entidade tá meio esquisita, hein, pessoal? Aí eles saem daqui, de Darmon, vão até Vênus e encontram com o seguinte casal. Vamos lá. Agora sim, está ficando bom esse negócio aqui. Eles contam com esse casal aqui, Miriam M-A-H-A-T-I-S, cuja, e a contraparte dela... Não, errei aqui. Isso aqui é um nome só. Perdão. Deixa eu... Foi o erro, foi meu aqui. Peraí. Vou escrever de nome. De novo. Aqui. Eu errei aqui. É Maria. Maria. Mami. Maria. Mami. E a contraparte dela é A. B. A Bebian. A Bebian K-O-R. A Bebian Cor. Esse casal é essa pessoa aqui de cima, a parte, digamos assim, negativa, feminina, é nossa querida Mãe Maria, Mãe de Jesus, quando esteve aqui na Terra. E essa contraparte dele, a Bebia Cor, aqui é um I, a Bebia Cor é o Sanat Kumara, é o chamado Senhor do Mundo. Esse casal aqui, o irmão e a Misa, vão ao encontro deles em Vênus e dizem, pelo amor de Deus, nos ajudem, porque nós estamos com uma situação crítica no planeta, esse nosso planeta vai explodir. Não tem outra saída. Nós sabemos que esse tipo de energia gera uma grande explosão e vai destruir o planeta. Aí o que, que esse casal faz? Eles vão até lá e conseguem, com aquelas naves enormes e monstruosas, eles conseguem resgatar um grande número de mulheres, em sua quase que totalidade, negras. É o que na Igreja Católica eles chamam de as negras, as virgens negras. Tem histórias sobre isso na Igreja Católica. Então, eles conseguem tirar um grande número dela, dessa civilização de lá, vem na nave e vem para Vênus. Consequentemente, o planeta Darmon explode. Ao explodir, uma parte dele bate aqui em Pharma e, pimba, tira o planeta de órbita. Isso aconteceu há... Não foi anteontem, não. Já foi há bastante tempo. Pois bem, esse casal aqui é o casal que, daqui a pouco na palestra, vocês vão ver que é o primeiro casal formado da Fraternidade Branca. Esse casal aqui. Hermon, Arian e Amisa. Esse casal aqui, não, por enquanto, não está envolvido na Fraternidade Branca, a nossa querida Maria. Então, esse casal aqui é o primeiro a ser envolvido. Ok? Eu vou ter que apagar, porque eu vou para o segundo casal. Certo? Então, aqui eu vou apagar, tá legal? Opa... Por isso que eu digo, se a gente memorizar esse nome aqui de noite e for dormir, eles vão, as entidades levam você e você tem uma grande história, uma grande forma de aprender sobre Darmon e sobre essa energia que ficou lá, entendeu? Agora, uma segunda etapa vem exatamente de uma palestra até que eu já dei aqui. Você tem um planeta grande, chamado Avis, e você tem um satélite nesse planeta que tem uma população lá chamada de Simaós. Essa população, mesma coisa da de Darmon, criaram uma entidade. Eles são... Na verdade, aqui é o seguinte, eles, digamos assim, exilaram um grande número de pessoas que estavam vivendo em Avis, que eram militares, guerreiros, eram os caras que eram usados para as guerras, porque esse regime é um regime de muita conquista nos universos, né? Eles ficam conquistando, o prazer deles é fazer isso, aí conquistando, aí vai evoluindo, até que aquelas civilizações tenham uma vida tranquila, mas no começo é muito complicado. Aí esse pessoal que sai de Avis fica situado aqui, essa população toda. São os Simaós. Eles criam uma entidade que chama-se Guide Baba OR. Essa entidade é a entidade que toma conta desse grupo, certo? Só que essa entidade, ele estava numa briga interna aqui, porque uma parte queria continuar com um chip que eles tinham chamado Fry Key, que é o Key é chip, o Fry é um kit de guerra. Eles eram soldados assim, top, top, top do nível deles. Então, essa entidade foi criada para governá-los, e eles, nessa briga deles, uma parte queria que continuassem com o Fry Key, outra parte não queria. Essa parte que não queria... Ah, tá aqui. Esse camarada aqui, Abeson Roé, e a praia, esse é fácil, a praia, é só lembrar de praia, a Praia Bar. Esse casal era contra a maneira que eles queriam de continuar a fazer guerras e conquistar mundos e tal. E aí o pessoal de Avis joga uma frequência para o Guide Babaó, uma frequência chamada Lúcifer, e transforma ele num ser de luz. Por isso o nome Lúcifer, quer dizer, aquele que porta a luz e tal. Isso eu já dei uma palestra sobre isso, estou só dando uma passada aqui. Esse casal aqui é o segundo casal que viria posteriormente a ser convocado a fazer parte da Fraternidade Branca. Esse casal aqui. Ok? Então agora eu vou apagar de novo. Quem leu, leu. Alguma? Quer um pouquinho para ler, para escrever? Esse foi o segundo casal. Eu sei que é meio chato às vezes, porque são nomes complicados, gente. Pô, você imaginou você olhar pro cara de madrugada na tua quarto e falar, você é quem? Você é o Guide Babaoro ou quem é você? Já pensou? Você tentar se lembrar do nome do cara? Peraí que eu sei teu nome, peraí que eu vi aqui na palestra que eu dei hoje. Complicado. Pois bem. Esses nomes são mistura de nome hindu e árabe, né? Bom, eu não sei. São os nomes que os ETs passam, né? Vamos lá. Agora é o seguinte. Dentro dessa brincadeira toda... Peraí, o que eu boto aqui? Eu boto aqui, peraí. Dentro dessa brincadeira toda, você tem... aí o planeta, esse satélite chamado Artemahá, ele sai lá de Avis e vem ocupar, então, o local onde estava a Pharma, naquele outro desenho que eu fiz. Ele passa a ser a Terra aqui. Mas, no começo, você tinha uma Terra onde você estava produzindo mares e montanhas e aquela coisa toda, aumentou de tamanho e tal. E essa turma, com a explosão de Darmon e com o planeta de Avis, não foi explodido. Eles usaram uma máquina, uma arma que tira só a parte de pessoas. As cidades ficavam inteirinhas. Só sumia o pessoal que estava... seres humanos. Então ficou essa turma toda no astral, aguardando... Opa, quando é que a gente vai voltar aí? Então, vem para cá. Nesse processo deles começarem a encarnar aqui na Terra, desencarna, encarna, brigam, não sei o quê, papá, chega num planeta chamado Nada... Perdão, aqui é nada, é B de bom, é D de dado, nada. Que fica também em Sirius. Esse planeta tem uma figura que eu fico muito honrado. Om Rabi. E Ma, isso aqui é um M. Ma Zila Sur. Eu fico muito honrado em falar esse nome aqui. Esse é uma entidade cujo nome original é esse aqui. I-L-L-I-A-N. Ilian. Esse é a mônada do nosso querido Jesus. E esse é o nome que ele adotou quando veio para o nosso sistema solar, que é o sistema de Mara... Perdão, o sistema solar. Nosso universo, que é o universo de Maramayã. E quando ele veio para o nosso sistema solar, que é o sistema de Oort, ele primeiro aportou em Sirius, onde tem o planeta Vis e onde tem esse planeta Nada, que tem várias entidades de luz ali. Ele aportou lá com esse nome. Essa contraparte dele aqui, Madzila Sur, a parte feminina, é a nossa querida Maria Madalena. Claro, se você for falar isso para um padre, ele vai me jogar lá embaixo. Ele não vai concordar muito comigo, não. Principalmente se for o padre Pedro, da minha querida igreja de Santa Mônica, lá no Leblon, quando eu era criança, e me crismei e fiz a primeira comunhão com o padre Pedro. Se eu disser para ele, ó, padre, hoje em dia você lembra Maria Madalena? Ah, Maria Madalena é aqui, ó, ela aqui, ele. Pois bem, esse casal, eles vendo o problema do pessoal de Avis, dos Simaós, ele chega para a cúpula lá e fala, vem cá, vocês estão de sacanagem comigo? Os caras ajudaram vocês a conquistar universos e mais universos, sistemas planetários, vocês agora pegam os caras e jogam assim? Não. Eles não vão ficar sem ninguém. Eles vão ser meus filhos. Eu vou adotá-los. Então, Itzan Rabi e Madzila Sur adotam essa turma que vem aqui para a Terra. E, claro, depois ele se aporta em Vênus, conversa com aquela outra entidade, que é Maria, e os dois combinam de ajudar também os harmonianos. Então, nós já temos aí dois povos que estão aqui na Terra, chamados povos principais. Eu vou apagar aqui rapidinho. Ah, não, pode deixar o Madzila Sur aí. Porque é o seguinte, nesse momento, aporta no planeta Nada uma quantidade monstruosa de naves. Umas, então, não faz nem ideia do tamanho. Tipo, um tamanho de São Paulo. Tamanho de São Paulo e Minas Gerais juntos. Naves desse nível. Que era um povo que veio de um outro universo, que estavam sem condições de continuar a encarnação deles nesse outro universo, e vieram para o nosso universo, para pedir para encarnarem aqui. Aí aportam lá e conversam com ele. Desce dessas naves três entidades, três casais, que engraçado que eles estão sempre com a letra Z. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Zara, Zahara, Zahara, Elia, depois Zazir e Uma Mará, e depois Zezian e Zoé. Eu tenho uma amiga da minha mulher que chama Zoé. Bonito, né? Esses três casais conversaram com Itzan Rabi e Madzila Sur e disseram, vocês nos ajudam? Eu fico um pouco emocionado porque vem uma energia, cara, muito forte quando eu estou falando dessa turma. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, eles pedem ajuda a eles. E ele fala, claro, olha só, aproveitando que vocês estão pedindo ajuda, eu tenho um projetinho bom para vocês, lá naquele sistema solar de Oort, que é um planetinha que saiu daqui, foi para lá, não sei o quê, tem uma galera. Porque essa turma aqui, gente, é de uma tecnologia absurda. Esse pessoal aqui, somos nós que estamos aqui nesse centro espírita agora. 80% da nossa população do planeta veio daqui. A gente precisa acordar. As entidades falam isso aqui toda hora. Nós somos deuses e não sabemos. A gente é capaz, se vocês desconfiarem da tecnologia que essa turma tem, é impressionante. Pois bem, aí eles combinam com Jesus. Jesus dá a eles 7 sistemas solares. Mas eles resolvem que o primeiro sistema solar que eles vão trabalhar é o nosso. Então eles estão esperando que a gente evolua, porque isso vai ajudá-los, entendeu? Esses três aqui serão futuramente mais três casais que farão parte da Fraternidade Branca. Eu já falei de um, de dois, temos cinco agora, né? Correto? Falta, me corrija se eu estiver errado. Faltam dois ainda. Então agora eu vou pagar. Hã? Tudo é sete. É, tudo é sete, é verdade. Na verdade, nós somos sete, gente. Os ETs falam que nós somos sete oitavas de piano. É assim que a gente evolui. A gente vem andando, pá, pá, pá, pá, pum, aí pula, sete oitavas. Aí pá, pá, pá, pá, pum, pula sete oitavas. Aí vai evoluindo. É assim que pega o piano, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Sol, lá, si. São as três áuricas, as três angelicais, as três. Essas aqui, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. É interessante isso. Vai fazer isso para um ET que ele vai ficar rindo para você. Não é à toa que eu virei músico, né? Ah, vamos lá. Aí vamos tentar localizar o mais um casal. Amém? Parará, parará, parará, parará. Parará, parará, parará, parará. Ah, sim. Aqui. Pois bem. Quando começa a nossa evolução aqui no planeta Terra, porque aí você tem três povos e os Omaras trouxeram uma... Pedro, fica me olhando o horário aí, qualquer coisa pima na minha cabeça. Os Omaras, eles vindo com essa tecnologia, eles criaram uma espécie de um robô, porque essa turma, entendam bem, essa turma trabalha muito com robô. Eles fazem clones, criam robôs que você olha assim, pô, mas cara bacana, gente boa. O cara só tem esses corpos aqui, ele não tem os três de cima, como nós temos. Não sei, será que tem alguém aqui que... Será que o Vicente, cara, é um desses robôs? Será? Eu acho que é, cara. Eu falo com ele, mas esse cara é um... Eles chamam de Aaron Key. Os ETs chamam de Aaron Key. É o robô deles. Então eles tinham esse protótipo lá. Aí, o que acontece? Você tem nos universos uma raça específica que eles chamam... Quer ver? Tem um nome aqui legal pra caramba. Eles chamam de... Ah, não importa. Ele tem um nome que eles chamam. São fecundadores. Eles viajam por esses universos gerando fecundações. Só que eles aqui no planeta Terra, como você tinha uma raça, 11 povos, aliás, desculpa, os Omaras são 11 povos. Você tem 11 povos que não são desse universo, não estavam conseguindo encarnar, não tinham como encarnar aqui nesse universo. Precisavam de uma energia telúrica precisa para poder voltar a encarnar. Você tinha os Darmonianos, que explodiu, embora o planeta fosse desse universo. E você tinha os Simaós também, que o planeta... Teve problema lá, morreu todo mundo. Então você tinha problemas para encarnar. Aí essa raça fecundadora, cara, os caras comeram um dobrado aqui para tentar criar um biotipo. E não conseguiram. Aí ficaram tão frustrados que foram embora. Mas um casal chegou e falou assim, não, nós vamos ficar e vamos ajudar vocês e vamos encontrar uma solução para isso. Esse casal, olha que interessante, chamava Tuá, Mamanque, olha que nome, rapaz, peço um. Tuá, Mamanque, e a contraparte dele, Lia, Li. Lia Li, que as correntes esotéricas conhecem como Mestra Rowena. Esse casal aqui de cientistas disseram assim, nós vamos ficar aqui e vamos segurar essa peteca com vocês. Vamos criar um tipo. Que aí eu não vou ter como explicar isso, que é uma outra palestra, mas criaram Adão e Eva, aquela história toda que vocês já conhecem, a partir desse robô, a partir do nosso querido Vicente foi criado o biotipo que está aqui na Terra hoje, de bigode e tudo. Aliás, eu já falei para ele, falo aqui ao vivo e a cores nesse vídeo. Ele ficou muito mais bonito com esse bigode. Vamos lá. Então nós já temos aí seis casais. E qual seria o sétimo casal? Aham! É o casal que eu falei com a dona Sônia hoje de manhã, quando eu cheguei aqui. Eu acho que ela veio desse grupo de espaciais que existe nos universos, que é um grupo fantástico. Por quê? Porque nessa brincadeira toda, para o negócio ficar mais apimentado, o Sol emite uma energia que danificou todo esse nosso corpo etérico aqui. 144 mil circuitos aqui foram danificados. E aí a situação aqui ficou muito precária. Você tinha os seres humanos misturados com animais, vivendo com animais, você não sabia quem era quem, entendeu? Aí a turma do Itzam Rabi, Madzila Su e a Mãe Maria chegaram e disseram: olha, galera, calma, vamos segurar a onda, dá um tempo, vamos ver o que acontece. Aí o que eles fizeram? Eles saíram e o planeta ficou meio que em quarentena. Aí, meu camarada, deixou um planeta desse sozinho, desce uma porção de... Opa! Olha lá aquele planeta lá, vambora! Desceu uma raça aqui chamada Camareones, que até hoje está aqui. E uma das coisas principais que eles são responsáveis, além de tomarem conta do nosso circuito de dinheiro, de mídia, de uma opção de coisas, eles são... O tema de vida deles é a competitividade. Por isso que nós, desde que nascemos, começamos essa história. Não, você tem que ganhar. Eu fui nadador do Flamengo, cara. Meu pai dizia, você tem que vencer, tem que tirar primeiro lugar. Para levar de segundo e terceiro é por causa desses caras. Hoje eu sei por que eles estão aqui até hoje. Competitividade, que é o que algumas correntes chamam de reptilianos. São os camareões. Mas deixaram a Terra aí sozinhas, vieram. Mas também veio, quando os Omaras, Jesus, o pessoal de Darmon veio, a alta cúpula, né? Veio aqui de volta, eles encontraram um povo, cadê? Tá aqui, ó. Ah, tá aqui. Chamado Elleris. Por isso que eu falei com a dona Sônia que eu acho que ela é uma desse povo. Porque eles estavam aqui só para ajudar. Eles ensinavam os caras, ó, querido, faz o seguinte, ô mamãe macaca, esse filhinho que você está no colo não é um macaquinho, é um ser humano. Ele tem que sair daqui, tem que ir para lá. E vice-versa. E começaram a ajudar todo mundo. Ensinava os caras a tomar um banho, ensinava os caras a fazer fogo, a fazer... Jesus falava assim, aquele... Está no poema, porque o Luiz Gonzaga psicografou muita coisa dos extraterrestres via poemas. No poema está escrito Jesus dizendo, aqueles cujas naves, cujas casas pareciam esferas. Porque as naves deles eram esferas. Pois bem, aí Jesus fica tão sensibilizado com eles, Mãe Maria também fica... Eu vou chamar Jesus, Mãe Maria que é mais fácil que falar o nome Itzam Rabi e Madzila Su, enfim. Ele ficou tão sensibilizado com eles que ele chama, os Elleris vão embora, mas deixam um casal aqui, que é esse cara aqui. Modi, não, aqui é D, J-I, Modi Ku. E a contraparte dele, Dara, Regi. Ok, nós temos aqui então, esse casal se reúne com Jesus em Vênus, com Mãe Maria, com a cúpula toda e fica decidido o seguinte, olha, a gente agora precisa criar uma situação para que a Terra consiga ter um desenvolvimento mais sério. E aí nasce dessa reunião a chamada Fraternidade Branca ou Irmandade dos Sete Raios. Que aí sim, com esse aqui, chegou o sétimo casal. Então, a Fraternidade Branca, pessoal, são esses casais aqui. Cadê a... Tá aqui. São esses casais, ok? Agora eu vou melhorar a palestra, que agora vem uns negócios interessantes aqui. O que que acontece? Eles criaram, então, uma coisa super interessante para esse troço funcionar. Está aqui a Terra. Eles criaram uma espécie de um espelho. Se você, teoricamente, for vidente olhar, é um espelho com um diagrama aqui incrivelmente complicado. É um diagrama. São pecinhas de um caleidoscópio que eles chamam de A, Lara, Ma. Esse é um projeto completamente artificial, criado por eles para que esses três povos e mais uns 20 milhões de outros povos que estão aqui. Você tem, por exemplo, os Ililis, que são os asiáticos de cor amarela. Também é um povo que veio. Tem o pessoal de Capela que veio. Tem muita gente que veio para cá. Então, como é que funciona esse processo da Fraternidade Branca dos Sete Raios? Porque aí foram criados os raios. Só que os raios, se vocês observarem bem, é o casal, que é um positivo e um negativo, e tem o neutro, que eles chamam de Shoan. Então eles falam uma coisa interessantíssima. Você tem... Peraí, cadê o papel aqui? Você tem o que eles chamam de raios, eles chamam de vaiãs, que são frequências. Na verdade, é frequência. A gente não chama de raios, chamam de vaiãs, são frequências. Aí você tem o pessoal, esses casais que eu disse para vocês aí, todos esses sete casais, eles chamam de Bhajja Kings. Isso quer dizer, esse que eles chamam Bhajja Kings são esses sete entidades de altíssima espiritualidade que comandam a Fraternidade Branca, a Irmandade Sete, até hoje. Eles emprestam a tônica, eles emprestam a frequência. Agora, abaixo deles tem os Iod, Mad, Já, Ins, que são os Shoans, que é essa figura aqui do meio. É uma espécie de diapasão. Então, eu vou explicar como é que funciona isso para a gente entender legal. Vamos supor que um de vocês aqui na plateia conseguiu melhorar um pouco uma frequência que vocês tinham estragada pelo acidente aqui no corpo etérico, um dos 144 mil circuitos. Vamos supor que você melhorou um pouquinho, ela aqui, ela melhorou um pouquinho a frequência do medo. Ela deixou de sentir medo pro barata. Pronto. Melhorou assim? Medo pro barata, ela conseguiu superar. Aí o que acontece? Essa energia, essa frequência dela sai da Terra, vai lá em cima. Quando chega aqui, os sete raios processam essa frequência para saber, na Terra, quantas pessoas tem no planeta que estão trabalhando essa mesma frequência agora. A frequência que melhorou. A frequência da pessoa que não tem mais medo de barata. Ok? Aí eles fazem, eles jogam para cá isso, porque aqui eles montaram uma estrutura absurda, uma máquina cujos alicerces é o Himalaia, é o Polo Norte e a Cordilheira dos Andes. Essa estrutura tem como se fosse lá dentro, embaixo, um prisma enorme, onde essa energia, por exemplo, eles aqui então encontraram, olha, encontramos 20 milhões de pessoas no planeta que conseguiram melhorar aquela energia de matar barata. Ele joga essa frequência para baixo. Aqui, o Shoan, de cada raio, fica sete raios ali trabalhando, Shoans com positivo e negativo. Trabalhou. Ok. Aí o que eles fazem? Eles pegam esse resultado e cada pessoa no planeta que está com essa mesma frequência, ou seja, tem um cara lá na África do Sul que tinha pavor de barata e tá fazendo pipi na casa dele, no banheiro, daqui a pouco ele olha na parede, tem uma barata do lado dele, ele olha a barata, pô, baratinha, tudo bem. Acabou o medo dele de barata. Porque eles, uma pessoa no planeta, é isso que é o mais importante, vocês entenderem. Esse projeto Alanamar, feito pelas aquelas sete entidades, que foi capitaneada por Jesus e Maria, e que se transformou nesse projeto da Fraternidade Branca, ele faz isso. Ele pega uma pessoa no planeta que consegue ajudar milhões de pessoas. Vocês percebem que se vocês evoluírem, se vocês tiverem um pequeno grau de evolução, vai cair aqui, gente. Se vocês se espiritualizarem, começarem a entender o que está acontecendo com a gente, entender que vocês não são uma pessoa física, vocês são uma pessoa espiritual, isso vai para cá, vai passar por 7 raios, vai voltar para cá, vai passar outra vez por 7 chuans, que vão fazer com que várias pessoas no planeta evoluam. Gostei da palavra, me ajudou aí. Evoluam. Um terço só? Bom, a quantidade, eu acho que é uma coisa que a gente não tem uma noção precisa. Ah, tantos milhões vão ficar, tantos milhões vão ficar, não sei o que, não sei o que lá. O que importa é que essa fraternidade... E olha só que coisa interessante aqui. Isso aqui é uma coisa bacana pra caramba. Quer ver só? Você tem os 7 raios... Tem uma explicação interessantíssima aqui no final que vale a pena eu falar. Vamos lá. Os chuans, eles, por sua vez, têm, digamos assim, uma subdiretoria que ajuda eles. Então, esse projeto, que já está pronto, o que, que ele diz? O raio número 1, que é o raio azul, por acaso é a minha camisa aqui, cujo... Como é que chama? Shoana, cujo diretor dele chama-se Moby Radjan. Esses caras, o raio azul aqui na Terra, toma conta. Líderes, comandantes, entre parênteses está ditadores, banqueiros, empresários, industriais, comerciantes em geral, políticos e desportistas. Isso é o que, o que essa turma aqui do raio azul toma conta. Procuram trabalhar essa turma aqui. A seguir, o raio 2, amarelo, claro. O nome do ajudante, Kino Veran. O raio 2 é a paternidade e a maternidade. Educadores, comunicadores diversos, que acho que é o meu caso, né? Comunicadores diversos. É, escritores, cômicos e artistas de circo. Esse é o segundo raio amarelo. O terceiro raio, raio 3, rosa. Suave, Cabá-Lui, agricultores, ecólogos, ecologistas, filantropos, mecenas, comunitários, servidores públicos e sociais abnegados. O raio 4, raio branco, Uldam Maran, artistas, músicos, aí eu me incluo também, então estou nos 2 raios, estou bem na fita, né? Estou logo 2 raios. Artistas, músicos, poetas, arquitetos, construtores, aviadores, marinheiros, motoristas profissionais em geral. O raio de número 5, verde, esmeralda, Modan Nalan, médicos, científicos, tecnólogos, inventores, criativos, futurólogos e visionários. Raio 6, rubi, transparência, Kiman Shivu, sensitivos, todo mundo aqui raio 6, hein? Falei? Sensitivos, canais, devotos, terapeutas, curadores, místicos, profetas e empregados, trabalhadores em geral e comerciários. E por último, raio 7, violeta, lilás ou romã, mudo biran, teóricos e sistematizadores do cotidiano e dos saberes, filósofos, juízes, advogados, colecionadores e militares em carreira. Para encerrar, eu vou mostrar um negócio para vocês que eu acho super interessante. Raio 2. Kino Veran, informação, inteligência, estudo, ciência, conhecimento, sabedoria, discernimento. Par de ondas, amarelo, dourado, sobre fundo azul. Eu só não quis entrar nesse detalhe porque é muito complicado. Mas já que ela tocou no assunto, esse é o raio número 2. Está aqui. Pois bem, mas o que eu ia explicar para vocês aqui para encerrar? É o seguinte. Isso aqui é bem interessante mesmo. Tá aqui, peraí. Ah, tá aqui. Deixa eu apagar aqui. Ah. Ok. Vamos lá. O que que a espiritualidade nos indica nessa era de transição planetária? Você tem um triângulo. Aqui você tem. Nesse vértice aqui está o raio número 6, raio rubi. Nesse triângulo aqui está o raio número, número 7, que é Saint-Germain. Aqui no número 2, raio amarelo. Cutume. O que que eles explicam? Nós aqui no planeta Terra, nós estamos aqui nessa sala, por exemplo, temos a possibilidade de trocar o nosso karma, os nossos sofrimentos, as nossas lamúrias e desavenças que a gente tem no dia a dia pelo conhecimento. O raio violeta é exatamente para isso, é para transmutar isso. Ele te dá o conhecimento e você, em vez de aprender por erros e sucessivas situações desagradáveis, você passa a aprender pelo conhecimento. Ou seja, você, entre aspas, se espiritualiza. E o mestre aqui do raio amarelo está aqui para mostrar que é um raio que vem com muita força também esse trio. E esse trio ele junta com isso aqui, ó, com essa outra parte aqui. Daqui sai aqui, daqui sai aqui, e daqui sai para cá, aqui sai para cá, daqui sai para cá, daqui sai para cá. Então aqui tem mais um, dois. Esse pilar aqui de baixo, essa aqui é a parte espiritual, essa aqui já é a parte mais material nossa. Conhecimento é muito importante. É. Na verdade, foi o que Jesus fez quando veio aqui. E o conhecimento fez para melhorar o homem intelectualmente e moralmente. Exatamente. Jesus, quando esteve aqui na Galileia, ele chegou para a gente e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar para vocês, eu vou pegar de vocês o sofrimento que vocês vão ter nos próximos 2.000 anos, 3.000 anos, e eu vou dar a vocês o conhecimento. Você imagina um cara daquela envergadura, cara, chegar e falar isso. Porra, bicho, fala sério. Ele falou, eu pego tudo que vocês vão sofrer nos próximos 2, 3 mil anos, fica para mim, não se preocupem não. E eu dou ao planeta, eu dou a vocês o conhecimento. Olha que coisa incrível. Então aqui você tem na ponta o raio 3, que é a nossa querida Rowena, que é um raio que trabalha muito a mulher e a criança. Esse raio está, inclusive, presente muito aqui no Brasil, porque o nosso país vai ser responsável por receber milhões, milhões, milhões, milhões, milhões de pessoas. Tem uma sensitiva que já morreu, ela montou o Vale do Amanhecer lá em Brasília. Ela era muito amiga do Luiz Gonzaga e teve uma solenidade onde estava o governador de Brasília, o governador do estado, uma galera grande de políticos. Isso já tem muitos e muitos anos, tem mais de 30 anos. E o governador, não, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, lá disse, peraí, peraí, você está falando o quê? Você sabe quantas pessoas vão vir para cá daqui a 50, 60, 70 anos? Mais de 30 milhões de pessoas vão estar aqui em Brasília acopladas, amontoadas. Acho que o cara acabou o discurso dele e foi-se embora. Pois bem, aqui nós temos aqui no meio o 4, branco, Serapis Bey. Aqui temos o azul, que é a minha cor aqui. É o Mestre Elmória. Elmória. E aqui, por último, o raio 5, que é o raio verde, Hilarion. Então, essa parte aqui é a parte, por exemplo, esse aqui vai desenvolver toda a parte técnica da próxima era de Aquários. Esse aqui vai desenvolver a parte da mulher e da criança. Esses dois vão dar apoio a eles. Então, o que acontece? Só para encerrar, a gente vai ter esses ETs, essa turma é danada. A gente tem guardado, eles têm guardado de nós aqui muita informação que a gente não tem acesso. Porque se a gente tiver acesso a isso, isso vai cair nas mãos erradas e vai dar problema para a humanidade. Uma dessas situações é o seguinte, Você pode, no nessa casa aqui, você pode construir no quintal dessa casa um disco voador, que eles chamam de gaimães, feito com tecnologia de fundo de quintal. Mas eles dizem, só poucos vão ter essa condição de construir os gaimães aqui. Os que realmente forem ajudar os outros. Porque vocês vão precisar dessas naves aqui quando o bicho pegar. Entendeu? Agradeço a vocês aí.